A Notícia Áudio disponibiliza sua primeira edição numa semana que é marcada pelo aniversário de governação de Filipe Nyusi. 2 anos depois de ser empossado como presidente de Moçambique, Filipe Nyusi decepcionou mais uma vez a quem criou boas expectativas da sua governação, consideram analistas. As expectativas em relação ao novo ciclo de governação, com a eleição de Filipe Nyusi para a presidência moçambicana, eram elevadas. No discurso de tomada de posse, a 15 de janeiro de 2015, Nyusi prometia mais participação, mais inclusão e mais democracia no ambiente de paz. 2 anos depois, analistas ouvidos pelo jornal Savana voltaram a dar mais uma nota negativa à administração de Nyusi por considerarem ter sido 24 meses de retrocesso, dado que os principais indicadores de desenvolvimento ficaram longe de ser alcançados. A presidente da Liga dos Direitos Humanos, Alice Mabota, disse ao Savana que não se pode atribuir uma nota positiva ao magistrado mais alto da nação quando esta é assolada por guerra e corrupção. Mabota acrescentou que o desenvolvimento não pode ser visto mediante os prédios que crescem na vinda marginal, pois ainda há gente que dorme sem sequer uma refeição. Para o jurista Ericino de Salema, os 2 anos de governação de Nyusi foram, talvez, os mais nebulosos desde a assinatura do Acordo Geral de Paz em 1992 em termos de segurança pública. Salema referiu ao Savana que todas as semanas são veiculadas notícias de assassinatos de cidadãos, um pouco por todo o país, mas até aqui não se conhece publicamente a reação do presidente da República, que também é comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança. Por sua vez, João Mosca, docente universitário, entende que o atual governo tem revelado dificuldades e talvez incapacidade em definir estratégias para encontrar soluções para a dívida externa e a crise financeira, que ensombra o país, sem deixar de lado a ausência de ações enérgicas para a mitigação da corrupção. Já a acadêmica Raí Lundi considera que a governação de Filipe Nyusi nesses 2 anos foi muito morna, muito pouco ativa, muito pouco presente, parecia que estava sentado no banco de trás e alguém que não era ele estava a conduzir o veículo. Em relação às dívidas ocultas, Lundi espera que Nyusi revele que realmente essas dívidas foram feitas de forma ilegal e que vão ser feitas de manchas para que elas sejam pagas por quem realmente as contraiu e não pelo povo moçambicano. Falando em governação de Nyusi, a Africa Intelligence, na sua edição do dia 13 de janeiro de 2017, publicou um artigo dando conta de que o presidente da República continua fiel na nomeação de pessoas com as quais criou relações de amizade e profissionais antes de entrar no governo de Guebuza em 2008. O artigo começa por avançar o recente nomeado para o cargo de vice-governador do Banco Central, Vítor Pedro Gomes, que até então ocupava o cargo de presidente dos Caminhos de Ferro de Moçambique, cargo que Nyusi ocupou até 2008. O artigo avança também o nome do ministro dos Transportes, Carlos Mesquita, que já supervisionou o CFM. De acordo com o texto, Mesquita liderou o Porto da Beira no início dos anos 2000, quando Nyusi foi diretor do CFM para a região norte do país. Ele também tem ações pessoais na Terminal da Beira, junto com o CFM. A partir de 2008, Mesquita foi diretor executivo da Cornell de Moçambique, uma joint venture entre a empresa holandesa Cornell e a CFM. De acordo com a Africa Intelligence, Nyusi tem outros amigos do CFM que agora estão em instituições governamentais ou estatais, como é o caso do vice-ministro da Justiça, Joaquim Veríssimo, que também está associado com o chefe de Estado na Somestiva, uma empresa de manutenção e armazenagem de cargas. Outro membro do governo de Nyusi é a vice-ministra da Juventude e do Desporto, Ana Flávia João de Azinheira, filha do antigo colega de Nyusi no CFM. Por sua vez, Miguel José Matabel, que também trabalhou para a CFM, foi nomeado em março de 2016 como presidente da Comissão Executiva da Empresa Estatal, Empresa Moçambicana de Seguros, EMOSE, maior companhia de seguros do país. Finalmente, o general na reserva Alberto Spandi, que segundo a Africa Intelligence é um dos mentores políticos de Nyusi, também está ligado ao CFM nos portos da Zona Norte, que desde 2013 controla o porto de Nacala. Ainda na semana passada, o Tribunal Judicial da cidade de Maputo condenou a 2 anos de pena de prisão suspensa o antigo administrador financeiro das linhas aéreas de Moçambique, Jeremias Chamo, por crime de abuso de função. De acordo com a acusação, Chamo No período compreendido entre 2008 a 2014, aceitou e anuiu que a empresa LAM celebrasse com a empresa de construção civil pertencente ao seu irmão, igualmente trabalhador da empresa, 25 contratos de prestação de serviços para a reabilitação e construção de várias infraestruturas da LAM. Segundo Mediafax, edição do dia 13 de janeiro do corrente ano, no período acima referido, Chamo pagou em nome da LAM um pouco mais de 5 milhões de meticais à empresa do referido irmão, algo que configura, segundo o tribunal, crimes de abuso de funções bem como de conflito. Outro escândalo de corrupção envolvendo a LAM tem a ver com o pagamento de suborno na ordem de US$ 800 mil americanos no processo de compra de dois aviões Embraer 190, num caso que tem dois implicados até aqui conhecidos, nomeadamente José Viegas, antigo PCA da empresa, e Mateus Zimba, que serviu de intermediário. Os dois, de acordo com um artigo do jornal Verdade, publicado no dia 1 de dezembro de 2016, pediram inicialmente o suborno de US$ 1 milhão norte-americanos para adjudicar a compra das duas aeronaves, valor que a Embraer disse que não tinha no seu orçamento. Foi assim que Viegas, segundo o mesmo jornal, sugeriu que 800 mil poderiam ser aceitos. Mateus Zimba, que na altura da ação criminosa era representante executivo da empresa petroquímica sul-africana Sasol em Moçambique, entrou no esquema como consultor. Para a execução do plano com sucesso, os gestores da LAM e o consultor Mateus Zimba decidiram criar uma empresa fantasma sediada em São Tomé e Príncipe, denominada Chivele. Foi com base nesta empresa que tudo se processou. Devido a esse escândalo, Mateus Zimba foi recentemente afastado do cargo de executivo regional da General Electric Oil and Gas em Moçambique, que ocupava desde agosto de 2016 passado, escreveu o canal Moz na edição do dia 9 de novembro de 2017, citando fontes ligadas à empresa.